É já nestes dias 16 e 17 de agosto que acontece em Lagares da Beira, o 34º Festival de Folclore de Lagares da Beira. Esta que é uma iniciativa organizada pelo Rancho Folclórico e Cultural de Lagares da Beira. Este é já um evento de realização obrigatória nesta bonita vila do Concelho de Oliveira do Hospital. Tenho comigo o presidente da direção do Rancho Folclórico e Cultural de Lagares da Beira, o Sr. Alexandre Pinto. Sr. Alexandre, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Estão a ser feitos todos os preparativos para mais um festival de folclore em Lagares da Beira. Com certeza, mais um festival e desta vez o 34º Festival de Folclore a realizar em Lagares, portanto no dia 17 deste mês, ou seja, no sábado. Muito bem, portanto esta é uma iniciativa importante para o vosso rancho, acaba por ser ali uma mostra do trabalho que vocês vão desenvolvendo e ao mesmo tempo também com outros ranchos convidados. Precisamente, é uma mostra de folclore não só da nossa região, como também dos grupos que nos visitam. Portanto, há sempre o cuidado de tentar conseguir grupos que, de certo modo, preencham um folclore com determinadas regiões, incluindo, como é óbvio, a nossa. Portanto, é preciso mostrar a gentes de cá outro tipo de folclores, porque sabemos que os trajes, os cantares variam de região para região, é assim? Precisamente é isso que é o grande significado do folclore. É precisamente cada região ter os seus usos, costumes e tradições. Daí a razão de se apresentarem os trajes, a cultura dos nossos povos, as nossas modas, portanto, todo um trabalho feito através das regiões em que os grupos estão inseridos. No caso do Rancho Folclórico e Cultural de Lagares da Beira, portanto, integra a região Beira Alta Serrana. O que é que distingue o Rancho de Lagares da Beira, por exemplo, dos restantes ranchos que vão marcar presença? Ou seja, quais são as principais características de um rancho folclórico da região da Beira Alta Serrana? Como vê, nós estamos inseridos na região da Beira Alta Serrana e temos que representar rigorosamente, portanto, os trajes dos nossos antepassados, de recolhas que foram feitas, assim como os usos e costumes e as tradições, as cantigas, as romarias, as nossas doceiras. O Rancho Folclórico de Lagares da Beira representa, em certo modo, as doceiras de Lagares da Beira, as boliqueiras. Portanto, há todo um conjunto de recolhas que são feitas ao longo dos tempos e que nós vamos ali fazer as nossas recriações. E como os outros grupos que nos visitam também, das diversas regiões, do Douro, do Minho, do Baixo Voga, do Dom Lafões, todos estes grupos vêm assim mostrar-nos os seus usos e tradições também das suas regiões. Portanto, vai ser uma grande noite de folclore no próximo sábado. Sr. Alexandre, no que respeita então ao Rancho Folclórico e Cultural de Lagares da Beira, já vão na realização do 34º Festival. Quantos anos tem o Rancho Folclórico? O Rancho tem 34 anos. Portanto, desde a sua criação que logo começaram a promover... Houve pequenas interrupções durante alguns anos, mas desde que eu estou no Rancho, todos os anos têm feito o festival. Para além de mais, o Rancho também não tem só a atividade do folclore, não é? O Rancho tem outras atividades ao longo do ano que também está a representar essas atividades que são relacionadas com a nossa terra, como a Festa das Vendimas, a Matança do Porco, as Marchas Populares, o Cântico das Janeiras. Este ano tivemos a oportunidade de já ir ao Distrito de Viseu. Portanto, eu penso que é importantíssimo reviver o passado das nossas localidades, com as nossas tradições. E o folclore até tem vindo a ganhar cada vez mais, não digo adeptos, porque nem será sempre fácil trazer gente para integrar o grupo, mas há pessoas interessadas em ver e assistir a um bom festival de folclore. As pessoas estão sempre interessadas, até porque muitas estão ligadas com os seus familiares, outras já foram aquelas que passaram pelo folclore e que nós mantemos os usos e tradições deles, não deixando morrer precisamente essas tradições. Hoje em dia não é fácil, porque a juventude não está em nada vocacionada para o folclore, salvo raras exceções, filhos de alguns dançarinos, uma ou outra pessoa que se consegue repescar, porque de resto os jovens não estão em nada vocacionados para o folclore. Quantos elementos é que tem o vosso rancho? O rancho tem na ordem dos 40, 50 elementos, cantata e dançarinos, portanto, na ordem das 40 pessoas. Portanto, e entre que idades? Tem desde os 8 anos, 9 anos, até já perto dos 80, 80 e muitos anos. Portanto, os 8, 9 serão filhos de... São filhos de dançarinos, de algumas cantadeiras, portanto, está relacionado praticamente, é uma família, chamando-lhe assim. E se não for assim, é muito difícil, porque os jovens vão, gostam de vestir os seus trajos, depois começam logo por não querer cumprir regras e procedimentos que têm que ser exigidos. E é obrigatório, não é? Porque o vosso rancho é um rancho federado e há regras que têm que ser cumpridas. Precisamente, o folclore para ser, para se representar nas áreas onde estão inseridas, pelo menos na nossa zona, não tem, tem que responder a determinadas situações, o caso de unhas pintadas, de relógios no pulso, de anéis, não pode porque noutros tempos os nossos antepassados não usavam nada desses artefactos nos seus, no seu corpo. Portanto, nós temos que fazer uma recriação muito correta daquilo que se passava noutros tempos, porque não deixa de ser folclore. É um outro tipo de folclore, aquele que infelizmente ainda estamos a ver aí por várias partes. Muito bem. Sr. Alexandre, há bocadinho falei do facto do vosso rancho, do Rancho de Lagares da Beira, fazer parte da Federação de Folclórica Portuguesa. Isso também foi um passo importante para o Rancho de Lagares da Beira. Julgo que será o segundo do concelho a fazer parte da Federação. Somos o quarto rancho federado no concelho. Quarto. O quarto rancho federado no concelho. Somos os mais novos, como é óbvio. Uhum. Portanto, nós estamos federados há um ano. Já estamos federados há 2 anos, mas federados efetivos estamos há 1 ano e penso que é um orgulho para nós, não só para nós, para o concelho e para a nossa freguesia, porque ao longo de algum tempo o rancho era acompanhado e só depois de verem que na realidade ele se enquadrava na nossa área de atividade, na nossa área de ação, é que tivemos a facilidade de ser federados. Portanto, tiveram que prestar provas, quase. Precisamente. Podemos dizer assim, durante, não é, muito tempo, e ainda hoje prestamos provas, porque ainda hoje o grupo mesmo federado continua a aprender, porque há pessoas, o ano passado até se dizia que o rancho tinha que cumprir rigorosamente, e dizia-se que era mais um funeral do que um festival, porque as pessoas vão para ver saltar, vão para ver uma série de coisas, as unhas das meninas ou das senhoras muito bem pintadas, os lábios, elas muito bem maquilhadas, e no rancho folclore, num rancho federado, não pode existir isso. Tem que ser os usos e costumes e tradições da nossa região. Muito bem. Sr. Alexandre, resta convidar quem nos escuta, não é? Para neste sábado, dia 17, assistirem a este festival. Onde é que vai acontecer? Na zona central? O festival, como tem vindo sempre a acontecer, é no Largo da Feira, na Praça Dr. Agostinho Antunes, como já vem sendo o costume habitual todos os anos, e este ano mais uma vez. Na sexta-feira temos um grupo, um teclista que é o Jorge Andrade, e no sábado, sim, teremos a oportunidade de ter os grupos convidados a fazermos uma mostra de folclore, e, portanto, com alguma pompa, contamos nós. Portanto, e costuma-se também atrair gente do concelho e da região, não é? Costuma precisamente, não só os visitantes, como a nossa vila costuma aderir para ver um espetáculo de folclore. Portanto, está motivado e com boas expectativas. Precisamente, nós estamos a trabalhar para isso, para que nada esteja incompleto, para que nós possamos receber bem o que é panágio de Lagares e do nosso grupo também, receber bem quem nos visita e receber bem também quem quiser fazer parte da nossa festa.